2102, está começando agora o seu Rebu ao som de panelas, porque foi o que aconteceu na noite de ontem, na verdade. Boa tarde, Flávio Santana. Boa tarde. Boa tarde, Garoto Chaqueca. Boa tarde, pelo menos a elite branca agora sabe onde é que ficam as panelas, né? Não é verdade? Boa tarde, R. Flávio. Boa tarde. As panelas comeram solta ontem, aliás, esse áudio que a gente acabou de reproduzir aqui não é qualquer panela, é panela com pedigree, é a panela do mito, Bolsonito. Que a gente acabou de tocar. E tem um quadro dele aqui no estúdio. Aliás, tem uma entrevista do Bolsonaro que tá aí, né, pra gente tocar. Tem uma entrevista do. Vou procurar aqui. Uma repórter, uma parceira nossa aqui da TV Plus, aqui, fez uma entrevista. Depois, vamos ver se a gente acha. A gente reapresenta essa entrevista que foi feita. Só não foi. Desculpa eu não ter batido mais, porque não aguentei, deu cãibra. Não, aqui esse vídeo em específico será postado depois na página do Rebu, porque tá o Bolsonaro batendo panela dentro da sala dele. Da sala. Aí entram seguranças pra tentar entender o que tá acontecendo. Parei, desculpa, só tava aqui meio incomodado. Ele é um mito mesmo, os caras. No Face do Rebu teve muito panelaço. Muito, a repercussão foi extrema, né? A Folha de São Paulo deu que foram somente 10 capitais do país, né? Que teve o panelaço. Mas não, né? Na verdade, os números são de 21 a 23 capitais que teve essa bagunça das 8h30 às 8h40. Vai, aliás, agora tem o lançamento do cheque Dilma, né? Que você chega com ele até o gerente vaia. É impressionante, é muita vaia que tá tendo agora. E acabou dando nisso daí, né? Essa repercussão tremenda, todo mundo vaiando. Flávio Santana fez um vídeo. Eu perdi a linha ontem. Hoje, não, não quero, não nem fala. Eu perdi a linha ontem. É muito emocionante. Já até apaguei o vídeo porque ficou feio. Fiquei envergonhado. Mas sabe o que é? Eu comecei a gravar. Quando apareceu a imagem do Lula na televisão, comecei a falar tanto palavrão. Você controlou. Eu comecei a falar tanto palavrão. Eu acho que os vizinhos devem ter se assustado comigo. Não, eu queria comentar o vídeo, mas eu não consegui ver, porque lá tava com vaia, eu pus no YouTube e também tinha vaia. Então não tem como você saber o que foi falado. Mas parece que foi só verdades, entendeu? Só coisas bonitas, propagadas. Aquele mundo maravilhoso. Eles roubaram bilhões e o cara ainda continua falando em mal feitos. Sim, não, isso eu acho que ele considera mal feito porque pegaram. Nessa hora eu comecei bem feito é quando não pega. Não, e pegou muito porque todo mundo fez ainda além do panelaço, filmou e postou no Facebook. Então, a timeline de todo mundo só tinha isso, só tinha essa situação. E daí as pessoas que estão pró-governo, que acham que tá tudo certo, postavam: eu não bati panela porque minha panela tá cheia de comida. Será que tá cheia mesmo? Tá, não. Será que tá? E de luz? Tá cheia de luz na sua casa? De água? De gasolina? Sabe quanto veio a conta de luz na minha casa? Ai, cara? Meu Deus, tenta. R$2.000, cara. Nossa, no inverno, né? R$2.000, cara. É incrível, é um absurdo isso, cara. Nossa. Porra, agora eu, minha mulher e meus dois filhos estudam, saem de manhã, só falta. Cara, eu saio de manhã, só volto à noite. Aonde que gasta R$2.000? A média da minha conta era R$500. R$500, R$600, porque é uma casa razoavelmente grande. Né? Então, sempre R$500, R$600. Coisas, né? Tudo bem, mas tem uma geladeira, cara. É, geladeira e chuveira que dão, e ferro elétrico que dão. Mas que saltasse que ele falou de 500 que fosse pra 700, ainda entenderia. Cara, foi de 500 mas pra 2.000, 1.900 e pouco. Caramba. É um absurdo. Absurdo. Pau e meio a mais é um negócio. E prepare-se que vai ter mais 15%. Vem muito acabou mais, ainda, muito mais. Reparem, toda vez que tem algum pronunciamento e há um panelaço, logo na sequência vem alguma coisa. Sempre. Pode reparar que sempre dessa vem vez não é uma represália. A presidente vai falar, Então vocês vão ver. Essa não é federal. Sabe por quê? Porque eu quero. Porque eu quero, é isso. Gustavo Mendes e sua Dilma, sensacional. Bem assim. Aliás, eu ainda fico sobre essa argumentação de quem está lá do governo e coloca, mas minha panela está cheia de comida. Conversa. Fico com aquilo que aconteceu da primeira vez, foi até postado no Kibiloco. A pessoa postou isso no Facebook, não pude bater panela porque minha panela tá cheia de comida. E o dono do mercado falou, você poderia pagar então sua conta do mês aqui? Opa. Que aí fica fácil, né? Fica você quer fácil. Botar a entrevista do Bolsonaro? Tá fácil, vamos 8 aqui. Minutos, dá pra aguentar 8 minutos do Bolsonaro? Vamos lá. Toca aí então, vai, toca aí. Deputado federal Jair Bolsonaro. Então, deputado, como é pro senhor conciliar essa questão de ser tão odiado pelos críticos, né, pela imprensa aqui do país e ao mesmo tempo tão admirado por seus eleitores? Eu sou odiado pelos hipócritas. Você pode ver, desde quando o PT chegou no governo, a insegurança pública aumentou. Por quê? Ela é calcada numa política de direitos humanos, de vagabundos. Essa que é a verdade. Eu estou em comissão que não dá comissão, só dá dor de cabeça. Mas eu acho que estou prestando um bom serviço à sociedade, até porque eu sou um dos poucos, talvez o único, que realmente tem independência dentro desta casa. Falo o que bem entendo e voto o que bem entendo. E quem achar que eu estou errado, está cheio de deputado aí para defender menor de idade, para defender liberação da maconha, tá? Para defender kit gay. Tá? Quem sabe ele vai encontrar um apoio, né? Votando nesses que, no meu entender, estão muito mais para patifes do que para parlamentares. Agora o senhor falou aí em relação à liberação da maconha. Então, com relação à descriminalização das drogas, o senhor é totalmente, então... Todo grande casamento começa com um beijinho. Tá? Uhum. O viciado em crack, em cocaína, geralmente ele começa com maconha. É a porta de entrada. E se o maconheiro fizesse mal apenas para ele, tudo bem. Mas não. Ele faz mal para a sua família e faz mal para a sociedade, que geralmente... Muitos, ao não poder sustentar o seu vício com recursos próprios, ele parte para a criminalidade. Aí daí entra a sociedade no meio. Por isso, obviamente, eu sou contra a liberação das drogas. Com relação à internação compulsória, o senhor acha que seria uma saída para os usuários? Olha, a minha política é muito fácil, né? Eu recupero qualquer drogado. Uma algema, 3 dias esse vagabundo amarrado no meio do mato, nu. Por quê? A internação compulsória... Eu voto favorável a essa proposta aqui. Mas um país tem recurso para tanto viciado? Agora, reparou que o garoto honesto, decente, trabalhador, que tem vergonha na cara, que pede benção para o pai antes de dormir, que acorda cedo, que estuda, não tem nada. Agora, o viciado tem tudo. Inclusive agora em São Paulo criaram a Bolsa Crack. Ou seja, cada um marginal viciado, a sua família vai ganhar R$1.350 por mês para tentar recuperá-lo. E 99% das pessoas não tem recuperação. Então, a vida teria um preço inferior ao gasto pelo Estado, nesse caso? Que gasto? É muito fácil, a quem está por lá de fora, criticar um prefeito, por exemplo. Muitas vezes, se o prefeito atender até numa parte de saúde justa, meia dúzia de habitantes do seu município, quebra, acaba com o orçamento da saúde. A crítica é muito fácil. Agora, o tratamento de viciado, alguém tem que pagar para aquele viciado ser tratado. E o tratamento é caro. Ou seja, pegar imposto de quem trabalha, pague IPTU, pague ISS, pague ICMS, para dar boa vida para um vagabundo que geralmente, ou dificilmente, ele vai ser recuperado. O que o governo tem que fazer? Uma política de controle da natalidade. E não fazer o que a Dilma Rousseff está fazendo, criando bolsa carinhoso. Ou seja, estimulando mulheres que não têm condições de sustentar a si própria a ter mais filhos, em troca de uma bolsa de R$70 por mês para cada filho mais que ela bota no mundo, que não vai ter futuro nenhum. O único futuro que vai ter, e é muito bom para o governo, é a questão de mais um eleitor. Apenas mais um eleitor para votar no PT. Então a saída seria a prisão desses usuários. Olha, você tem que... Por que nas Forças Armadas se tem respeito e hierarquia? Porque tem a prisão disciplinar até 30 dias. Eu já fui com o capitão preso por 15 dias. Não tem problema nenhum. Errei, paguei. Tá ok? Agora, se o usuário não tiver pena nenhuma, ele só tem boa vida. Ele não pode ser preso, não pode ser detido, etc. E quando, mais na frente, ele está numa crise, até mesmo de abstinência, tá? Ou começa a cometer crimes, o Estado vai ampará-lo com imposto pago por aqueles que foram seus filhos vitimados por esse drogado. Então tem que ter algum tipo de punição. Olha só, a cadeia é um lugar maravilhoso, democrático. Só está lá dentro quem faz muita besteira. E eu prefiro a cadeia cheia de vagabundo do que cemitério cheio de inocente. Tá, agora sim, você entendeu pessoas... o que eu falei? Entendi. Tá. As pessoas que são geralmente, na verdade, que têm uma opinião contrária à sua, elas acreditam que os presos, prender um usuário de droga vai fazer com que ele saia de lá ainda pior. Ah, então deixa ele na rua, então vamos soltar quem está lá dentro. Tem uma proposta de lei aqui de um deputado Domingos Dutra do PT que dá uma vida de spa para quem está preso. Inclusive direito à cela única, direito a creme hidratante, shampoo, condicionador, para as mulheres, salão de beleza, para quem tem dinheiro, contratar um médico particular, cria inclusive o dia do encarcerado. Então vamos soltar esse pessoal todo. E quem é contra, por exemplo, a redução da moralidade penal, achando que um garoto de 17 anos sabe, não tem consciência de si próprio, responde da seguinte maneira: alguém já viu um menor de 17, 16, 15 ou 12 anos cometendo um crime dentro da favela? Não, sabe por quê? Lá tem pena de morte. Então ele veio cometer seu crime no asfalto. que está cheio de canalhas para defendê-los, com política de direitos humanos. Por isso a insegurança do nosso país aumenta. Desde quando Figueiredo, o último presidente militar, deixou a presidência da República? Então o senhor acha que uma saída também para isso seria a redução da maioridade penal para 16 anos, no caso? Olha, eu sou a favor a 14, né? Como, logicamente, não teria a mínima chance de aprovar, eu bati no 16. A proposta mais antiga é minha, 16 anos de idade. Até porque, antes da Constituição de 88, você incorporava no serviço militar obrigatório um moleque de 17 anos de idade. E ele atirava com fuzil, atirava com pistola, de revólver, né, de lança-rojão, de obuseiro 105mm, e era responsável pelos seus atos. Por que passaram para 18 agora? Para dar uma proteção imerecida? Eu tenho um filho que foi eleito com 17 anos de idade. Ou seja, ele tem maturidade para ser votado e não tem para ser detido caso cometa um crime? Não é por aí, não. Eu não tenho que esperar acontecer uma desgraça com alguém da minha família para depois dizer que sou favorável à redução da maioridade penal. Agora sim, o senhor até tocou anteriormente que as cadeias hoje aqui no Brasil, elas já estão superlotadas, né? E são muito... Reduzindo a maioridade penal para 16 anos e ainda... Olha, eu prefiro problema. As cadeias como lata de sardinha, cheio de canalha e vagabundo lá dentro, do que um cemitério cheio de vítimas desses canalhas. É uma questão de opção. Ah, é o leão e o cordeiro, pode escolher quem você quer. E você acha que o Brasil está preparado para receber? Olha, se você começar a fazer uma campanha mostrando o que é uma cadeia, olha, se você cometeu uma besteira, você vai para esse inferno aqui, o alimento vai pensar 10 vezes antes de ir para de cometer uma besteira. Que começa até com o machão estuprador virando mocinha dentro do xadrez, o que é muito bom. Está provado o seu próprio veneno. Para a gente concluir aqui, o senhor quer deixar uma mensagem aos nossos telespectadores? Por que o PT é contrário à redução da moralidade penal? Já dizia Marx, né? Vou comprar da burguesia a corda para enforcá-lo. Quanto mais violência tiver, quanto mais crime tiver, em especial praticado por menores, é melhor para o PT, porque ele ganha força para a sua campanha de desarmamento do cidadão de bem. E toda ditadura é precedida de uma campanha de desarmamento, uma campanha de desgaste dos valores familiares, como o kit gay, por exemplo, criança a partir de 6 anos de idade sendo estimuladas a ser homossexuais nas escolas. O projeto do PT aqui também, do então presidente Lula, criminalizando as palmadas, ou seja, a segunda vez que o pai for obrigado a dar uma palmada no bumbum do seu filho, porque ele está andando com um maconheiro, o pai é punido com a pena de afastamento do lar. São essas políticas que levam aqui ao esfacelamento da sociedade. As crises familiares e todos tornam-se presas mais fáceis desses que estão no poder, que só tem um objetivo: a perpetuação do poder a qualquer custo. E o crime de terror interessa para esse governo, para ele impor as suas políticas que melhor lhe interessam nesse país, em especial aqui, políticas voltadas para a demagogia, como o Bolsa Família. Excelente, grande. Cara, esse cara, eu vou votar nele. Ele é candidato a presidente? Eu vou votar nesse cara. Ainda pretende, não. Pretende. Olha, porque tá chamam o cara, falam que o cara é um imbecil, que o cara é isso, que o cara é aquilo. Não tem o pessoal. Sim. Da esquerda que mas fala. Mas nas entrevistas nunca aparece. Principalmente mulher que sempre fala que o cara é imbecil. Sim. Então, olha, mulheres do meu Brasil, eu sou imbecil tanto quanto esse cara. Eu sou tão imbecil quanto esse cara, porque tudo que esse cara falou eu concordo em gênero e número. Perfeito. E grau. Perfeito. E grau. E ele citou o Sérgio Reis, o R. Fortes. Sérgio Reis deu uma declaração, acho que ontem ou anteontem, né? Falando que ele é favorável à redução da maioridade penal para menores de 14 anos. Até 14 anos. Né? Ou seja, ele quer prender o menino da porteira. Isso, menino da porteira. Hoje eu vi no jornal que foi aprovada agora uma lei que os GBLT, GLTB, sei lá que nome disso. Sei lá o nome disso. Pode usar o banheiro que quer. No shopping. Isso foi aprovado. No shopping. Isso. Então, quer dizer, um gay pode entrar no banheiro das mulheres. Exato. Pô, não dá pra entender um negócio desse. Aí corre o risco de um cara se passar por gay pra usar o banheiro das mulheres. Sim. Fica dando ideia isso aí, fica. Não, mas você acha que não vai fazer isso? Peraí, como é que é? Fica dando ideia. A gente achando que as ideias do professor Igor eram absurdas. Ele só quer mexer no cineminha, os outros estão mexendo no banheiro. É pior a coisa. Aprovaram. Mas enfim, excelente esse áudio. Incrível, realmente, Bolsonaro. Acho que eu vou acabar votando esse cara também. Porque as outras opções, não dá. Mito. O Alckmin, eu quero Eu não vou falar não, claro. Ele nos desperta os desejos ontem eu vi a entrevista do Serra também. O Serra deu uma entrevista ontem bacana. Expressiva. O Serra é um cara inteligente, tudo. Mas é o mais do mesmo. Sempre. É o mais do mesmo. Parece que existe uma cartilha. É impressionante. Quando segue a cartilha. Desde que o Figueiredo saiu, é o mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Não há mais discussão, né? Vamos para esse caminho. Não tem esquerda, não tem direita, não tem A nem B. Eles estão todos com a mesma cabeça. Uma fase. Precisa quebrar o ciclo vicioso. Tem que quebrar. Meu, é Fórum de São Paulo. É Fórum de São Paulo. Tem uma cartilha. Todos são psicopatas, porque chega a psicopatia, porque eles acham que aquilo ali é, né? É. Surreal. Ouvinte na linha, alô, boa noite, quem fala? Oi, quem fala? Camila. Pois não, Camila, você tá no ar. Oi, só deixa eu abaixar um pouquinho que eu acho que meu rádio tá alto. Tudo bem, enquanto isso nós vamos cantar uma canção de Ninar. Jingle bell, jingle bell, me dá sono, por isso que eu pensei nessa. Fala, Camila. Oi, Camila. Ai, caramba, é outro. Ah, o que acontece? Vocês estão falando sobre essa entrevista, não é o fato que o Salame concorda com o que ele está falando. Eu concordo em gênero e número e grau, gente. Então tá bom. Então quer casar comigo? 1-0. Porque minha mulher discorda totalmente. Fala, Camila, por que você concorda? Eu concordo, por quê? Porque, gente, não tem essa de crime mais ou crime menos. Cometer o crime é crime. Não tem essa de você ter 10 anos, 18 anos, 17 anos. Se você parar para analisar nos Estados Unidos, se a pessoa ela matar, fizer qualquer coisa com essa idade, ela vai ser julgada com a idade como se fosse para responder esse crime com a idade civil. É isso aí. Deixa eu só fazer. Camila tem que fazer parte aqui dessa mesa do Não, a Camila está certa. Provavelmente ela é mãe, está pensando nos filhos dela. Sim. Provavelmente. Na só tem um reparo a fazer. Quando as pessoas argumentam. Peraí, Camila, fala. Quando as pessoas argumentam, não importa que tenha 10 anos, tenha 12 anos. 10 e 12 anos está sendo usado como argumentação para assustar as pessoas. Casos de 10 ou 12 anos é um negócio raro, mas super raro de acontecer. É, super raro, mas não é raro, por exemplo, casos de 10 e 12 anos ser morto por um fuzil na favela. Claro, é isso. Ser morto por exatamente. Isso não é raro. Eles usam argumentação para assustar as pessoas, para dizer, não, coitada das criancinhas, são inocentes. Coitadas. Mas elas não estão fazendo isso. E a criancinha que foi morta por um traficante. Aí é que está. Quando a gente fala aqui 16, 17 anos, acabou. O Bolsonaro falou, um cara de 17 anos pode ser soldado. Pode sim, eu nunca vi lança-foguete que eles não eram besta de deixar na mão. Agora, fuzil e mosquetão, sim, 17 e 18 anos. Deixa só ela concluir a participação dela, diga. Camila. Só para poder falar uma coisa que você falou sobre a questão da favela. Eu morava em Santos, eu morava num local razoável da Baixada, e hoje eu vim morar num outro local, onde eu tenho que sair da porta da minha casa para a pessoa que está fumando maconha se tocar, que eu não tô a fim de partilhar desse assunto. Eu sou obrigada a ver muitas coisas da qual eu passei a minha infância sem ver. E aí você pega, você vai ter um filho numa região onde você tem que pedir, pelo amor de Deus, para chegar bem em casa e pedir, pelo amor de Deus, para sair bem de casa. E para que eles não façam, não aliciem o seu filho com brincadeirinhas e tal para levar para droga. Obrigado pela sua participação, viu? Um beijão, obrigado. Quando puder, você vai participar com a gente até hoje. Agora, é importante mais participações aí. Vamos. Tá liberado o telefone. O telefone tá funcionando. O WhatsApp aqui bombando, muita gente concordando, falando, ó, mais um imbecil, como disse aqui o Fábio Sônia, mas ele falou, mais um imbecil, também vota no Bolsonaro. Ó, só um detalhe: um menino de 12 anos matou um mendigo lá nos Estados Unidos e foi condenado à prisão perpétua. É um caso raríssimo. Quantos milhões de crianças tem? Mas é isso aí, isso é um caso raro. Mas não é um caso raro. Não é um caso raro. Crianças de 8, 10, 12 sendo assassinadas por bandidos aí. O que está acontecendo no Rio que as pessoas têm medo de falar? Normalmente a imprensa tem receio. Quando a polícia entra e começa o tiroteio, os bandidos atiram nas casas. Atiram nas crianças. Eles atiram nas casas para acertar as pessoas, porque as pessoas apavoradas saem dizendo que foi a polícia. Exatamente. Quem mora no Rio é que diz isso, não estamos lá para ver. Então, essa situação é que procura iludir e o pessoal do governo trata de dizer que é verdade. Rebufone, ouvinte, agora 5h27, alô, boa noite. Oi, boa noite, Michele de São Vicente, tudo bem? Tudo bom, Michele, diga. Então, eu tô ligando para dizer que concordo com a Camila, concordo com o deputado, referente à redução da maioridade penal. Hoje em dia, se você vê na rua, os assaltos estão sendo feitos pelos menores. A grande maioria de tudo que está acontecendo de ruim aí na rua, são os menores que estão fazendo. E, né, 14, 15, 16, são todos eles. Por quê? Porque eles sabem que nada vai acontecer. É o famoso menor. E nós, cidadãos de bem, como ele mesmo disse, que pagamos impostos, que temos os nossos benefícios reduzidos, e eles que têm bolsa daquilo outro, várias modomias na prisão, então a gente que está centralizado ao invés dele. Então concordo também plenamente com o deputado, apoio em tudo que ele falou, e também sou uma mulher que apoia, viu? Não são só os homens, não. Valeu! Grande. A provocação deu certo. As meninas do Rebu, até que enfim, hein? Até só ligava macho, tá vendo? É só provocar a mulherada como ela liga? É lógico. Mudou o aroma do podcast. Cheirou bem agora. Outras mulheres, se quiserem se manifestar, tá liberado o telefone aqui. A gente aqui tá um pouco atrasado, né? Acabou, claro. Já são quase 5h30. Quer dizer, a parte cômica do programa já ficou mais séria, né? Já, mas séria. Enfim. Mas vamos voltar aqui, a gente precisa fazer o nosso break. O que acontece? As piores músicas de todos os tempos têm sido um sucesso, o pessoal tem gostado muito. Eu vou acabar com isso, porque hoje é muito ruim essa banda. Você lembra do Sander? Não. Do Twister? Não. Não, então, a banda Twister eu já ouvi falar, mas... do isso vocal é... Sander, ah, né? Tá. Porque quando a gente tá amando, o que que acontece? A gente fica com 40 graus de febre, não é isso, Flávio Santana? Pode ser. Então você escuta agora um dos grandes sucessos lançados pelo Gugu Liberato, Twister, 40 graus de febre, agora no Rebo. De volta com o Rebu, Garoto Chaqueca, Flávio Santana, Reforce. Aliás, a Reforce, deixa eu te agradecer, ontem não deu tempo. Eu comi o melhor cookie do mundo, que foi o cookie do R. Ontem foi incrível, o cookie do R. Ontem teve cookie do R aqui pra todo mundo. Eu sabia que tava rolando. Foi cookie à vontade aqui. Foi cookie à vontade? Deu cookie pra todos aqui. Eu sabia que tava rolando isso aí. Delicioso. Não esperava. Não era envelhecido, novinho, muito bom. Mas depois ele tava passando com a mulher no shopping e não falou nada, hein? Eu não sei se a gente tá falando da mesma coisa. Tava em pé porque eu não podia sentar. Delicioso, muito obrigado. Fala, ó, temos um presente sensacional. Olha hoje só aqui para o nosso ouvinte. Nossos amigos, nossas amigas lá da Conceito Lua Rosa, lá de São Vicente, moda feminina e masculina, Conceito Lua Rosa, fica na Messias Sul 179, deixou aqui um presente pra gente. Legal para sortear, né? Sortear. E como é que a gente vai fazer? O primeiro que aparecer aqui. Perfeito. Tem um presente aqui da Conceito Lua Rosa. O primeiro que aparecer aqui no primeiro estúdio. Primeiro primeira, no Rebu, né? Primeiro, porque... primeira. Nós não sabemos o que tem dentro. É uma sacola deixa bonita. Deixa eu ver o que que é. Deixa eu ver bonita. O que é pra gente saber se é homem ou mulher que vai vir buscar. Tá. É o primeiro homem que vem. Homem, tá certo. É o primeiro homem, porque é um presente masculino. Isso. Da Conceito Lua Rosa, que fica lá em São Vicente, na Messias Sul 179. Tem que passar aqui na rádio. Homem, se for 60% homem, já tá bom também. Não, pode ser. Deixa eu mentir, né? Canalha. Porque às vezes tem. Enfim. Um menino, um garoto. Um homem. Passa aqui, tá. tem um presente pra você. O primeiro que passar aqui na Fernão Dias 16. Isso. Tá feito, então. Sensacional. Convidados. Olha, tem dois ouvintes que me mandaram aqui, eu acabei de ver aqui no WhatsApp. E você foi? Não, perguntando aqui, onde está a banda Twister? Eu não sei, ninguém quer saber, acho que nem a mãe deles quer saber onde eles estão. Ninguém quer. Não deu tempo de falar no bloco anterior, mas olha só. Hoje, dia 6 de maio de 2015, fazem 8 anos da morte do Enéas Carneiro. O meu nome é Enéas. Esse era bom também. Ele morreu em 2007, né? Uma pena, realmente, era um cara inteligentíssimo. Cardiologista. Esse cara escreveu livros que até hoje é utilizado pela comunidade médica, não só no Brasil, mas como de outros países também. Formado em Harvard. Só que aquele jeito dele, as pessoas acabavam não levando a sério. É isso, né? Que eu comentei. Como também não levam o Bolsonaro a sério. Exatamente. E o cara só fala a verdade. Exatamente. Então Enéas se foi, e nesse mesmo dia 6 nasceu Brito Júnior, que está fazendo 52 anos. Quem é esse? Brito Júnior é o menino da Fazenda. Não sei. Que apresenta a Fazenda. Vou lavar. vou lavar como tua... Deus opera por lados errados. Vou lavar a tua pauta. Também hoje teria nasceu Freud. Freud. Não aquele do Caixa 2 do Lula, não. Freud, cara. Sigmund Freud. Sensacional. Tem mais um outro também famoso, mas eu não lembro quem é. Tá morto. É a galera da faculdade do R, poxa vida. Escuta isso aqui, garoto Chaqueca. Melhorou a relação, diz homem após atropelar a mulher sem perceber. Quer dizer, ele fez valer a regra males que vem pra bem. Ele atropelou sem ver a mulher e falou que fez bem pra relação. É um tapa e um beijo. Isso aí é fundamental em qualquer relação. O Freud explica. O amor é impressionante, né? Flávio Santana, as pessoas atropelam de carro, mas às vezes quem tem Ducati não quer nem atropelar porque é uma moto. Não, porque não vai querer estragar a moto. Não quer estragar a moto. Não, porque é uma moto italiana, não é qualquer moto. É outra coisa, né, cara? Outro nível. Você vai comprar uma Ducati e você vai ser um cara diferenciado. Então faz o seguinte, passa lá na Alexandre Herculano, número 216, e aproveite, porque tem a condição da promoção Loucos por Ducati. Então você vai passar lá hoje e vai reservar já a sua. Além disso, eles estão com um incrível bônus de fábrica de até R$7.000, taxa zero, condições de até 36 vezes sem juros. Tem modelos de corrida, Naked, Motard, Roadster, e tem uma motocicleta especial para as piores estradas, que é a incrível Multistrada 1200. Multistrada 1200. Você tem que conhecer. Tá afim de pilotar uma dessas aí só para testar? Então faz o seguinte, liga agora e marque e agende lá um test ride. O telefone é o 3307-6686. Vou repetir, 3307-6686. Eu falei para você de Ducati Santos. Feito, Flávio Santana. Tem ouvinte aí? Né? Temos um ouvinte na linha aqui já agora, pode ser? Onde? Alô, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Quem fala? É o Roberto. Diga, Roberto, da onde? Samaritá, São Vicente. Pode falar. Não, eu sempre ouço vocês, né, no caminho. Eu acho legal mesmo, tem que, porque São Vicente tá esculaçado mesmo, entendeu? Mas nem todo mundo lá é psico, nem todo mundo é vagabundo. E ontem eu achei um pouco, vocês pegando um pouco pesado, entendeu? Assim, o prefeito é um lixo. Entendeu? Os vereadores, então, pô, é brincadeira. A cidade está abandonada mesmo. Mas a população, acho que ela merece respeito, entendeu? Acho que vocês pegando um pouquinho pesado e falar que só tem favela perto do centro de convenções. Não, não tem favela, tem pessoa boa lá também. Peraí, mas tem favela perto do centro de convenções? Tem no Mestre 70, mas não é perto. Ah, entendi. É um pouquinho longe. Entendi. Né? Não é perto, é isso que nós falamos. Não é perto. Se você conhece São Vicente... Bom, deixa eu te falar uma coisa. A população de Santos sabe o que a gente está falando. E sabe que a gente não está falando da população de São Vicente, perdão. A população de São Vicente sabe a quem a gente estava se referindo e o que a gente estava falando. Então, assim, se você não tem nenhum problema, se você não deve, não tem que se ofender com nada que a gente falou. A gente está cobrando melhorias para a cidade e para a população de São Vicente. Olha, eu vou dar um exemplo ali do que está acontecendo em São Vicente. Por que que se tem favela, né? Como se surgem as favelas? Por exemplo, onde ele está falando aí no centro de convenções, foi feito um centro de convenções novinho, bonito, bem feito e tal. O prefeito atual está deixando aquilo virar um grande favelão. Inclusive já tem gente invadindo para morar lá dentro. Isso, é o que comentamos. É disso que a gente está falando. Exatamente. Não, ouvinte? Não, mas esse problema de São Vicente já faz tempo, já está vindo de outra administração, não é o atual. O atual, ele pegou uma bomba e não teve capacidade para cuidar, entendeu? Já veio da família França, entendeu? Mas eu acho que eu não sou contra vocês, se ele não pegar no pé mesmo, eu acho que se tivesse mais gente pegando no pé, São Vicente ia ser melhor ainda. Então você não tem que se ofender com o que foi dito aqui. Não, ele não está ofendido, ele está falando o seguinte, Santos também tem, aqui na Marcelo Dias está cheio de psico, entendeu? Acho que todo lugar tem. Mas vocês, a Ponte Pense, está parada um tempão, ninguém fala mal da Ponte Pense. Beleza, então. Aqui mas ó, se fala que... de montão, companheiro. Mas olha, é o seguinte, a gente mais fala de todas as cidades. É o seguinte, São Vicente é uma cidade maravilhosa, tem uma geografia maravilhosa, né? Mas precisa de uma melhoria, né? São Vicente, a gente fala sempre aqui, desde o primeiro dia do Rebu, a gente vem falando que é uma cidade que em 20 anos, passou de 80 mil habitantes para mais de 300 mil. Então ninguém aguenta um crescimento populacional dessa forma, tão desordenado do que foi São Vicente e também é o Guarujá, né? Então de 80 passar para 300 é completamente, é uma loucura. E a síntese do nosso comentário ontem em relação ao centro de convenções de São Vicente é que não teria sentido uma cidade com tantos problemas ter um centro de convenções, não teria sentido. Não, mas já que tem, mas já que tem, não tem mais, desativaram, e a preocupação era justamente isso, de agora ser dominado pelos moradores de rua. Exatamente, exatamente. Mas olha, não esquenta a cabeça que 2016 tem eleição. Ah, aí muda tudo, né? Tem eleição. O Luciano Batista vai ser candidato, eu acho, que é prefeito de São Vicente, o Luciano Batista. Não sei porque que ele não foi na última. Então, não sei também. Mas eu acho que ele é um cara, ele é um cara que trabalha bastante, sabe? Ele é um trabalhador. Sim. Eu acho que poderia ser um nome para administrar São Vicente. Para dar um jeito. Para dar um jeito, porque ele tem uma entrada muito boa no governo do estado, ele sabe onde pegar o dinheiro para fazer as obras. Eu acho que aguarde um pouquinho, já mais um aninho aí já vai ter eleição, e uma boa opção aí pro Calunga é o Luciano Batista. Uma alternativa. Calunga, que eu sempre fiquei na dúvida, demorei para entender que quem nasce em São Vicente é Calunga. Por anos eu achei quem nascia, que fala, quem nasce em São Vicente é Calunga. Eu falei, a pessoa nasce uma franquia de papelaria? Impressionante, cidade, né? Que outro mundo. Só lá dentro, né? A gente precisa ir pro nosso próximo break. Eu falei do Enéas, que é uma pessoa de barba, né? E olha essa notícia que saiu sobre barba. Olha só. Aos que aderiram à barba por causa da moda, é preciso cuidados, pois de acordo com pesquisador mexicano, os pelos podem estar cheios de bactérias encontradas nas fezes. Segundo esse pesquisador, o número de bactérias fecais encontradas na barba pode ser maior que as que estão no vaso sanitário. Mas o que essa pessoa comeu que esse cara foi pesquisar, né? Minha, que barba é essa? Onde esses caras estão almoçando, cara? Vamos pro break daqui a pouco. Eu nunca mais quero comida mexicana. O ônibus estava parado no ponto. Sei. Só que lá em cima do morro. Lá no top. De repente o ônibus começou a descer. Aí, os passageiros entrou, foi descendo, foi embalando. Tinha um bêbado lá dentro, ele olhou pra fora, assim, pra trás, e veio um velhinho, rapaz, correndo atrás desse homem, correndo, num tropelo danado. O bebo falou assim: ô, vovô, precisa correr atrás não, você não dá conta de acompanhar nós não, rapaz, pega outro ônibus. Falou: não, tem que pegar esse aí, eu sou motorista desse. Tem um botão aqui que você tem que olhar quando aperta esse botão. Eu era péssimo em jogar gêmeos, cara. Era impressionante aquele negócio dos botões. Nunca fui bom nisso. Isso. Estamos de volta com o Rebu, Flávio Santana, Garoto Chaqueca, Harry Fartz. E o Miguel, o ganhador do nosso prêmio aqui da Consul. Nosso público aplaude em pé, Miguel. Lua Rosa, é isso, Miguel? Bem-vindo ao Rebu. Boa tarde a todos, é isso mesmo. Miguel, foi uma pegadinha, tem um sutiã aí dentro da minha. Tô brincando, um boné, tô brincando. Um boné, Miguel, muito obrigado. Você veio de onde, Miguel? Brincadeira. Sou de São Vicente. Ah, então você conhece aí, Tudo Rosa? Conhece? Legal. Muito bem, então. Valeu, Miguel. Obrigado pela participação. Miguel, obrigado, tudo de bom, viu? Bateu na porta certa. Da próxima vez traz um pastel. Rapidão. Valeu, Miguel. Salgado. Valeu, então. Miguel, boa sorte. Valeu. Tchau, Miguel. Mas traz só o salgado, não traz o camarada. Não gosto de camarada, não como camarada. Só de vez em quando. Mas é ruim. Olha, estamos de volta com o Rebu. Notícias da Baixada que são surpreendentes. Que a gente. É o que eu. A gente tava falando no começo lá, o garoto aqui que eu tava comentando. Eu não sei pra onde o mundo vai. Eu confesso pra vocês que eu não tenho medo de o mundo acabar. Meu medo é o mundo continuar. O problema tá no mundo continuar do jeito que tá. Fim, né? Do mundo não tem, não dá medo. Porque medo olha do só, mês. Sobre o Guarujá. Posto de saúde em Guarujá mantém remédios vencidos. Vencidos. Exatamente, ó. Estudantes encontraram medicamentos fora do prazo de validade. É impressionante, né? A gente reclama. Quando não tem remédio, a gente reclama. Quando tem, reclama que tá vencido. Tá vencido. Ah, usa, né? Melhor deve ter vencido ser, do que não ter. Deve ser. Não pode usar. Deve ser tudo de palmeirense. Pode ser, impressionante. Como a região está bem administrada. O ouvinte ficou meio chateado. Ela falou, pô, a gente fala mal de São Vicente. Não, nunca. É a baixada inteira que tá largada. Não, o negócio tá meio. Porque tá daí meio eu vou do Guarujá, né? E daí eu fui lá pra Cubatão. Olha só. Teleférico de Cubatão está parado. No Parque Anilinas completa um ano sem uso. Impressionante, já vai para um ano. Não, é uma incompetência. Mas sabe o que acontece? Não, vocês, absurda, cara. Não é, vocês não entendem o esforço que as pessoas fazem. Lá a campanha andou tendo muitos acidentes com teleféricos. Lá a campanha é teleférico acidente zero. Desde que parou, não teve nenhum acidente mais. Perfeito, um ano sem acidente. O que é melhor que isso? Não, porque eu não lembro dos prazos. Eu acho que esse Parque Anilinas tem 3 anos. Um ano ficou fechado o teleférico, então. Pois é, cara, não tem acidente. E daí quando eu cheguei, foi me perguntar, e a praça de alimentação? Não tá ativa também. É impressionante. Daí a prefeitura deu 2 meses pra colocar o teleférico em funcionamento. Mas não disse a partir de quando? É, tem isso aí. São 2 meses a partir de alguma data. É, 2016. Sabe. Esse é o lugar que as coisas vai ter eleição. Funcionar. Aí eles botam pra funcionar. Eu vou dar uma. A moda agora dos prefeitos é sumir, né? Sumir. Você reparou? Sumir. Tá antigamente, longe, né? Antigamente, pelo menos, né? Você fazia uma crítica. O cara aparecia, reclamava. Né? O cara ligava, né? Mandava alguém e se manifestava. Agora não. Você critica, faz a crítica, os caras não estão nem aí. Aí eles acham que quem está fazendo a crítica é o radiodifusor, é o radialista que está aqui atrás do microfone. Ele não entende que isso. Não, ele não entende que isso é uma questão. Dos ouvintes, da população. Exatamente. Né? Então, quer dizer, ele não tá nem aí. Então, quando você vê que o prefeito não manda nenhum uma nota, assessoria de imprensa, não nota. Então, isso o que quer dizer? Que ele não tá nem aí com você, eleitor. Há 10 dias atrás você tentou uma manifestação de uma prefeitura, mandaram enviar e-mail, não foi isso? Pois é. Aqui é ao vivo, hein? Impressionante. Vamos pro ouvinte. Vamos lá. Alô, boa noite, quem fala? Oi, boa noite, aqui é o Juquinha. Quem é? É o Juquinha, eu queria pedir uma música. É o Juquinha, ele queria pedir uma música. Qual é a música? A música de São Vicente. Qual é a música de São Vicente? Aquela que falou que São Vicente representa no contexto regional. Qual é? Diga lá. Canta qual é? Ela, canta ela pra gente, canta aí. É aquela assim, ó. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Esse sou eu, esse é o Juquinha. Como é que ligou o macaco do Orquidário aqui? Isso é fichinha, né? O macaco do Orquidário ganhou a taça. O Juquinha é detalhe. Fala, Juquinha. Incrível. Olha, eu tenho uma notícia sobre Nando Reis, que ele ficou muito chateado. Mas primeiro eu vou falar de Multidoctors. Vamos lá. Segura, olha só. A clínica odontológica Multidoctors traz para você o que tem de mais moderno na odontologia: implantes, periodontia, próteses flexíveis, clareamento a laser, odontopediatria, aparelhos fixos e móveis, aparelhos autoligados com tecnologia inovadora e documentação digital. Tudo isso com equipe qualificada e condições especiais para você. Agende sua consulta sem compromisso pelo telefone 3466-4110. 3466-4110 é o telefone da Multidoctors, que fica na Avenida Prefeito José Monteiro, número 432, em São Vicente. Multidoctors Odontologia, sua saúde bucal em primeiro lugar. Escuta, como é o nome dos dois ouvintes que reclamaram que tá tendo interferência na rádio lá em Praia Grande? Já passou, foi lá pra cima, já foi na hora sim. Bom, então, ouvintes, é o seguinte, quem tá aqui do meu lado é o Nelson. Ixi. Tudo que acontece de errado na rádio, o responsável é o Nelson. Nelson, por que a rádio tá chiando lá na Praia Grande? Pode dizer pra gente aqui? Tem alguma interferência aí? Alguma pirata? Pode ser pirata. Fala. Pode ser pirata, pode ser... Provavelmente deve ser uma pirata. Uma rádio pirata. Rádio... As culpa do FHC, talvez, também pode ser, né? Essas rádios evangélicas aí, então, tem um monte de pirata. Então, olha, ouvinte, não esquenta a cabeça que o nosso vai dar uma olhada aí. Piratas evangélicos, é um novo tempo, né? Piratas evangélicos, é. Uma nova linha, né? O mundo tá muito moderno. Digamos que eles são corsários, né? Corsários, né? Rádio Corsária. Bom, eu vou comentar a notícia, o Nelson está aqui dentro do estúdio, pode ser que a rádio caia a qualquer momento, né? Mas eu vou falar mesmo assim. Quero deixar aqui, você gosta de Nando Reis? Gostei mais. É, mas é um bom músico, não é? Um cara que tá na mídia, tá aqui, legal, que acontece. É legal. A próxima novela da Globo, eu amo I Love Paraisópolis, ia contar com uma música dele de abertura. Era uma das favoritas. Porém, mudou. Você acredita que Nando Reis perdeu a música de abertura para a música do Pablo? Quem é Pablo? Pablo, o cara da sofrência. Porque Homem Não Chora vai ser a abertura dessa novela. Tiraram o Nando Reis e colocaram o Pablo. Quer dizer, Nando Reis está chorando, com certeza. Tá sofrendo. Não, é uma sofrência, viu? Essa Rede Globo é uma sofrência. É um padrão de qualidade. Eles estão pingando veja no olho, não é possível. Vamos pro ouvinte. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Quem fala? Rafael. Fala, Rafael. Tudo bom? Gente, eu só queria abordar um assunto. O pessoal fala muito no Jornal da Manhã que o pessoal aí tem um pouco de rinha, né? Fala que o outro usa corega, fica essa trocação de gentilezas. se comenta muito no assunto sobre as festas do morro, da festa junina, que não está tendo mais tanta atração, que não está tendo incentivo, o pessoal das barracas que são tradicionais não estão querendo mais fazer a festa lá. Só que fica uma coisa, preço exorbitante, não tem qualidade no serviço, na comida. Você sobe o morro, é assaltado porque não tem policiamento correto, direito, eficiente. Não tem vaga para estacionar. As casas que ficam por ali, o pessoal acha que está sentado num pote de ouro, cobra um preço exorbitante. Então, acho que não sei dizer corretamente a culpa de quem, se fiscaliza ou não, acabou perdendo uma festa tradicional de Santos. Não, é justamente por isso, né? Como estamos na segunda. Por isso que não vai. É justamente ter mais por a festa, isso que, né, não vai ter. Inclusive o padre lá da paróquia lá falou o que. O paroco. Paroco. Não, acabou. É quem mandou um paroco ontem. O ouvinte afivelou tudo. Fechou o pacote. Disso. Uma tradição de 67 anos que não vai acontecer. Por conta de tudo isso que ele elencou. É verdade mesmo. Uma pena. Mas tradição que é tradição, a gente fica preocupado com o Morro do Nova Cinto, a gente fica preocupado com coisas tão fúteis, porque olha, o importante é isso daqui, Rifotes. Olha só, para quebrar. É o seguinte: opa, tradição é tradição. Santos campeão, mais uma vez. É o que importa, né? É o que importa. É quarta-feira, curte o título ainda. Aliás, departamento esportivo. Ontem, na hora do panelaço, achei que era gol do Santos. É hoje. Aliás, o título do Campeonato Paulista, o Santos é muito raro ganhar, né? Tem que aproveitar e curtir. Eu entendi que era para Dima, achei que era pro Santos aquela festa toda. Não, não foi. Santos é hoje, Maringá e Santos. É, Rifotes. Para quebrar recorde, 1000 pessoas receberam massagem facial ao mesmo tempo em um estádio da China. Olha que coisa importante isso. Aliás, eu nem sei se foram 1000 chineses. Às vezes tinham 2. Deu Ctrl-C, Ctrl-V e a foto lugar, ficou assim, né? Estou trocando de lugar. Que recorde é esse? Eu queria ver esses chineses quebrando recorde. Tem 1000 pastéis de flango. Aí seria interessante. Ou de 1000 desbloqueios de PlayStation 3. Aí seria um negócio relevante. Tem. São coisas. Olha, a China é impressionante, viu? Como eles têm tempo vago. Trabalho de dedo na hora do lazer. Vamos fazer um recorde de massagem aqui no estádio. Massagem facial. Impressionante. Posso falar de trânsito? Por favor. 102 Rádio City Trânsito. Informações sobre o trânsito nesse momento em todas as vias da cidade, tudo parado. Essa é a pauta mais fácil, né? O Flávio falou: não, eu faço a pauta de trânsito. Eu falei: tá bom, tá aí, ó. É muito fácil. Porque tá tudo parado. Tudo parado. Até 7, não tem o que fazer. Tudo parado. Tudo parado. Para aproveitar seu patel de flango. Não tem presunto. O presunto acabou. Mas olha, agora eles fizeram mais uma proibição, né? Aqui na Galeão Carvalhal. Proibido estacionar dos dois lados. Antigamente era proibido só do lado direito, agora do lado esquerdo também. Certo. Na Galeão Carvalho entre a Praça da Independência e o canal. Em compensação, eu fui no o filho de um amigo meu nasceu e eu fui visitar ali no hospital. Como é que é o nome ali? Onde? Aquele que você entra com nada em gesso no teu braço? Tem a Guilherme? Não, tem o São Lucas. Não tinha essa fama? É, o carteiro, antigamente dizia, o carteiro entregava uma carta e saia com engessado, lembra? Ficava bom pra entregar a carta. Eu fiquei preocupado, eu falei, eu tô bem. Essa piada é antiga. É uma piada antiga, mas eu fui no São Lucas. Serginho, não fica bravo não. Quase que me engessaram também. Mas ali naquela rua do São Lucas, que não sei o nome da rua ali, que tá quando a Armando Costa. Armando de Salles Oliveira. Bom, aí tem um condomínio ali que tá saindo da construtora Âncora, que eu não sei de quem é. Na antiga chácara flamboyana, é isso? É. Não, Taumaturgo. Então, Âncora. Âncora é o nome da construtora. Os caras, bicho, os caras botaram cavaletes. Na rua inteira, pô. Isso pode, né? Isso pode. Então, quer dizer, você não tem onde estacionar, já é difícil. Ainda os caras colocaram um monte de cavalete. Bom, em frente à minha obra, não queremos nem. Deu outra, bicho. Arranquei o cavalete, parei o carro ali. E ainda falei pro cara lá, tá um vendedor lá na salinha lá de venda. Falei, olha, isso que vocês estão fazendo é proibido. É ilegal, mas eles não estão nem aí. Eles fazem isso na praia, aqui. Ali, na Armando de Salles, ainda tá escondidinho, né? Tá atrás da Conselheiro Nebbia. Eles fazem na praia, aqui, de frente pro mar. Eles fazem na Marechal. A Marechal Floriano fica parado do canal 1 pra cá. Mas o que é engraçado? Os caras lá, não estão nem aí. Então, isso que eu falei isso pra... Se você para o teu carro no lugar proibido, a CET tá lá, bobeou, imediatamente bobeou, te dá uma multa. Imediatamente dá uma multa. Bobeou, vai, você deu uma bobeada, tal, passo, você parou. Passa uma toquinha. Ou então você sai, esquece de botar o cinto e tal. Porra, será que os caras não passam lá na mão do Sérgio Oliveira e não vê aquele monte de cavalete lá? Eu acho que o cara da motinha toma um cuidado de não passar lá. Ou essas construtoras aí têm algum acordo? Tem algum esqueminha aí? Pode ser. Pode ser isso. Porque, pô, não é possível não passar ninguém da CET e ver aqueles cavaletes lá e não fazer nada. Não recolhe, não fazem absolutamente nada. Olha, ouvinte, se você tiver aí, ouvinte, aí perto da Armando Sérgio de Oliveira, liga pra cá agora e me fala se não tá aí os cavaletes da obra aí. Se alguém tirou. Aqui na Marechal Deodoro, ali, que na praia, tá longe, né? Onde era o antigo Pão de Açúcar, lá. Inclusive, na hora que eu parei o carro, acho que nosso amigo Medrado viu, porque ele publicou no Face, justamente na hora que eu tava parado lá. E eu falei pro cara, isso aqui não pode, pô, isso aqui é proibido. Vocês estão privatizando todas as vagas aqui. Pô. Bola, né? E mais pessoas deveriam fazer isso pra pelo menos arrancar o cavalete. Pois é, aí é que tá, todo mundo fica com medo de que o carro apareça arriscado, pneu furado, esse negócio. Uma vez furaram o meu, mas felizmente foi só a parte de baixo que esvaziou, a parte de cima ficou cheia. Ficou bom, que ótimo, incrível. Olha, o Garoto Chaqueca sempre no seu trabalho de campo, excelente. Aliás, no próximo bloco, o Garoto Chaqueca postou na página do Rebu novidades sobre essa obra excelente aqui, né, do Gonzaga, que tá acontecendo aqui na Marcílio Dias, hein? Ali é Otton Feliciano. Otton Feliciano, desculpa. Você vai falar mais sobre isso, que eu achei sensacional. Todo mundo com equipamento de trabalho perfeito, capacete. Tinha três caras lá. Um tava com uma calça cinza e uma blusa azul. Outro com uma calça cinza e uma camisa cinza. Outro com uma camisa vermelha. Ou seja, uniforme, nada. Sim. Dois estavam com capacete e um sem capacete. Sim. Aí você pergunta pros caras, qual é a construtora que você trabalha? O cara não sabe, bicho. Aí os caras estão bacentando ardósia, cara. Aquela coisa mais chechelenta. Estão fazendo uma rua no Gonzaga, botando um piso de ardósia. Parece ardósia, acho que nem ardósia é aquilo. É um negócio horroroso. E eles colocam três pedrinhas por dia, cara. E é isso que eu ia comentar. Você postou a foto na página do Rebu, eram 11 horas. Eu passei aqui, era 5. Continua a mesma coisa do que postou. Não fizeram marinha, né? Acho que é uma massa com escala. Espera secar. Não, e outra coisa. O que é mais revoltante aqui na Otton Feliciano é o seguinte. Se você passar lá, a placa. É obra de R$457 mil, tá? E previsão da entrega. Outubro de 2014. Exatamente. Então tem. Outubro de 2014. Ai, vai ficar bonito. Cara, vocês vão ver que é mais bonito. Não é uma vergonha. Uma vergonha. O secretário de obras, secretário de vias públicas, secretário. Pô, sai da cadeira, vai ver o que tá acontecendo na sua cidade. Não, mas eu não ganho problema. Que vergonha, pô. Ou manda um assessor, pelo menos. Manda um assessor, faz alguma coisa, pô. Se levanta dessa cadeirinha aí, pô. Confiado que o cara que tá pondo lá é o assessor. Pode ser. Vamos pro Vinte. Pô, não é possível. Pô. Vai que é o assessor. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Quem fala? É o Henrique aqui da Ponta da Praia. Diga, Henrique. Não, só um adendo em relação à interferência. Eu tava voltando do trabalho para casa de São Vicente, realmente tava muita interferência a rádio, não é só na Praia Grande, não. São Vicente também? São Vicente para Santos. Cheguei aqui na Ponta da Praia, já tá melhor, bem melhor agora. Tá jóia. Vamos acionar o Nelson aqui novamente. Obrigado, viu? Um abraço. E por fim, esses piratas evangélicos. Vamos acabar com isso. São corsários. Amigo, minha amiga. Corsário é aquele cara que piratas faz o mesmo serviço pirata com uma carta de autorização superior. Medo, entendeu, né? Entendi. Entendi. Olha, precisamos ir pro nosso próximo break, Fábio Santana. Pensamento do dia, por favor. Pensamento do dia. Presta atenção, ouvinte. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza possível, mas há algo que você jamais poderá comprar: um dinossauro. Alô, é da rádio? Você é da rádio? Eu queria pedir uma música. E que música você gostaria de pedir? Eu queria pedir aquela. Andei, andei com esta moto. Andei, andei com esta moto? É. Mas essa música não existe. Existe sim, essa aqui, ó. Watch them all fall down. Estamos de volta com o Rebu. Eu tô falando pra vocês, agora a banana vai comer o macaco. De volta com o Rebu, Garoto Chaqueca, Refortes, Flávio Santana. Vamos com a nossa primeira dica do dia da Caixa Misteriosa, Red Sun. Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizza. Ah, já estamos há muito tempo com essa promoção. Eu vou explicar, quem sabe sabe, quem não sabe joga no Google e tenta descobrir o que acontece. Olha só, a Red Sun fica na Rua Bahia, número 119. Você pode pedir pelo 3289-1338. E hoje, quarta-feira, você pede uma pizza e ganha um refri de um litro e meio. Dá pra mandar grátis uma pizza pra nós? Escuta, aqui? Deveria, né? Pode ser um negócio aí, né? Dá pra o Red Sun. Dá pra se coçar uma pizza aí, aqui pro Edson? Que... Liga lá, gente. Liga lá e fala pra eles mandarem uma pizza pra gente. Eu acho que ele, Deus, pra economizar na conta da luz, cortou a geladeira. Não dá. 1.900 de luz não dá. Tem que ajudar o governo, Garotinha, que você é sócio, você tem que entender. O governo é teu sócio, quer você queira, quer não queira. Você vamos para lá de provocar, que esse é o mesmo imposto de renda. Opa, hein? Opa, ainda não. Tá quente a cabeça. É, oremos, vivos, Darfis, que alegria. Olha só, presta atenção nessa dica, nobre ouvinte. Muitas pessoas fazem coleção desse objeto. Você ouviu mais uma dica? Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizza. Fique ligado em nossa programação. Vamos lá. Opa, por exemplo, se a Red Sun não mandar uma pizza pra mim agora aqui. Caso caiu. Eu vou falar o que, que tem nessa caixa. Só de sacanagem. Rapaz. Não, vou falar. Zedou. Tortura. Vou falar. Chumbo trocado não dói. É isso aí. Tá certo. Garoto Chaqueca, olha só. Ano que vem, que é o ano das mudanças, na verdade, 2016, provavelmente a partir de outubro, entre 50 e 70 guardas municipais deverão portar arma de fogo. Sim, é o destaque do Diário Litoral de hoje. A novidade foi revelada ontem pelo secretário de Segurança de Santos, o coronel Sérgio Delbel, Jingle Bell. Olha só, durante entrevista sobre a suposta falta de equipamentos da corporação, apontada por um leitor do Diário Litoral em diversas ocasiões, sendo a última durante as comemorações da conquista do Campeonato Paulista pelo Santos Futebol Clube, na Praça da Independência do Gonzaga, onde a guarda estava desarmada. Que aí você fica seguro, né? Você tem uma galera disposta à confusão, a confusão e guarda uniforme. Se treinar bem, pode usar. Né? Atualmente, o efetivo é de 500 guardas. Delbel revelou que somente portará arma o profissional que apresentar condições técnicas e psicológicas durante o curso. Ainda bem, né? Já estamos preparando parte do efetivo. Estamos mudando o perfil da guarda. E a carência para isso vai até outubro de 2016. Disse ele, ressaltando que a corporação sempre foi empregada no serviço de vigilância. Mas, por força da lei que saiu no ano passado, a guarda municipal tem autorização para ampliar suas atividades, entre elas a segurança. E é isso que o Rebuff tem comentado muito. Essa guarda tem que ficar mais ativa. Não, tá certo. Agora você imagina uma coisa. Se um policial mata um bandido, um ladrão, um assassino, um verme, ele acaba respondendo. Sim. Qual é o guarda municipal que, a não ser que seja para se defender, né? Que seja para se defender, qual é, numa situação difícil, onde tem uma pessoa em situação difícil, qual é o guarda municipal que vai ter coragem de atirar num bandido? Me fala. Concordo. Se essas legítima leis... defesa é problemático, imagina. Em legítima defesa pode até ser. Sim. Qualquer um pode se defender. Pode até ser. Mas se ele vê uma situação de uma pessoa ali numa situação difícil, ele não vai atirar. Não vai fazer nada. Porque as leis aqui nesse país são medíocres. Protege o bandido, né? A grande vantagem deles estarem armados é que já inibe a ação. Porque se eles estiverem armados e bem treinados, o que aconteceu hoje? Acabamos de falar em São Caetano. De madrugada, três meliantes, três vagabundos, com um carro roubado, entraram numa rua comercial, que eu não lembro o nome agora, deram ré em cima de uma loja. Rebentaram a porta de aço, rebentaram tudo com automóvel, entraram e começaram a roubar celulares lá, um monte de celulares, levaram televisões. Acaba com a vida do sujeito. Não, isso, exatamente. Só que estava passando, veio, quando eles estavam no meio da ação, uma viatura da Guarda Municipal de São Caetano passou no local. E eles eram armados. Não tiveram dúvida, mandaram bala. Tem que mandar bala. Eles não acertaram os caras se entregaram. Quer dizer, um se entregou, eles cataram o cara, um fugiu, dois fugiram. Um eles pegaram. O que que o cara fez? O cara que fugiu virou uma esquina, mergulhou. Tem uns moradores de rua, aspas, que eu acho que está completamente, né? Dormindo, ele se jogou entre eles, puxou um cobertor e se cobriu. Só que o guarda municipal que vinha atrás a pé percebeu, ele sumiu depressa demais. Foi olhar e descobriu o cara ali. Não teve tempo de trocar de roupa nem nada. Prendeu mais um. O terceiro, sim, conseguiu fugir, eles não conseguiram, eles estavam em dois. Bom, mas então vou te dar a radiografia que vai acontecer. O pessoal bem treinado. A radiografia. Bem treinado, não dá pra fazer. Esse que fugiu ontem. Hoje ele já vai cometer um outro assalto. Provavelmente. Os que foram presos, né? provavelmente já estão soltos. Semana que vem. Nós flagrante. Entendeu? Flagrante. Agora, se tivesse acertado esses três, liquidava. Seria liquidava a fatura. De um modo geral, tem quem pense assim. Mas você vai dizer isso daqui a pouco. Ah, coitado. O cara aqui é no rebu. Um deles. Quem faz o rebu só pensa assim. Exato. Um dos caras assim, que foi preso. Goste ou não goste, quem quiser. Os boçais racionais somos nós. Ninguém vai tirar esse título da gente. Não adianta. Não, mas acho que o garoto Chaqueca apontou muito bem. A Guarda Municipal desarmada. Não fica malizando. Não serve pra nada. Jornal da Manhã fica alisando os outros. Não, aqui não tem aliso. Eu tô elogiando os caras e achando que eles fizeram certo. Aqui é um programa com glúten. Agora de manhã os caras alisam. Aqui a gente bate. À tarde bate. Agora vai ter um a meio-dia. Será que vai ser mais ou menos? Termo. Então, pro ouvinte que não sabe, a partir de semana que vem, porque também a gente nem anuncia, né? Começa assim, a produção aqui é sensacional. É o SPP, se pegar, pegou. Se pegar, pegou, né? É que é o negócio a partir da de semana que vem, segunda-feira que vem, então nós temos o Jornal da Manhã, aí meio-dia vai estrear um Jornal Litoral segunda edição, com o Paulo Schiff e o Edson Carpentieri, um jornal da meio-dia a uma da tarde. E da uma às duas, vai estrear os Cornetas Futebol Clube, que é um programa de esporte também com um tom satírico, né? Então todas essas novidades agora no mês de maio. E para a semana que vem, talvez na semana que vem, nós vamos estrear aqui também um sistema que não existe no Brasil, né? Graças ao nosso engenheiro aqui, Nelson e Kassen, eles estão aí desenvolvendo um sistema que não existe no Brasil. Você no seu tablet ou no seu computador, você vai assistir a rádio. Ou no celular, né? No celular, no tablet, você vai assistir a Rádio City. Ou seja, quando nós estivermos aqui debatendo, vão ter câmeras na gente, então você vai poder. Não, isso já existe, a câmera tá ali. Mas é uma só hoje. Mas é uma câmera só. Nós vamos ter quatro câmeras no estúdio, vai mostrando tal. Bom, o mais importante, na hora que toca a música, vai tocar o videoclipe. Em vez de você ouvir a rádio, você vai ver a rádio. Olha que incrível. Então, na hora que tá a música, você fica passando o videoclipe. É uma delícia para você que tá no ônibus. Tá? Porque você tá no ônibus, você pega para assistir televisão no celular, sim, não tem graça, porque você vai pegar metade de um filme e tal. A Rádio City já é diferente, você vai ver um clipe, outro, vai ver o comentário, um jornalismo. Algo que não existe no cenário nacional. Não existe no Brasil ainda esse sistema. É um sistema que tá vindo dos Estados Unidos, que graças ao Henrique do Vale, lá o nosso produtor de Nova York, desenvolveu lá com uma empresa americana. E são novidades que estão por vir aqui no mês de maio para o Rádio City. Mais uma vez, nós saímos na frente de todo mundo. Então, a partir de segunda-feira, Jornal Litoral, segunda edição, meio-dia, programa Os Cornetas, é isso? Se tudo der certo, se não der nenhuma cá... Ah, tá, perfeito. Bem. E às 5 horas, o Rebu com o Euclides no Vigilantes do Peso. Para ter uma novidade, né? Para ver se eu emagreço, para ver se a gente podia coisa. Fazer uma promoçãozinha, né? Euclides no Vigilantes. A Globo não tem aquele lá do... Medida certa. Uma outra galera. Tá vendo? Eu falo pra vocês não assistirem esse canal, você começa a ter ideia de rico, né? Também, tá vendo? Mas vamos seguir com o jogo aqui, olha só, vamos lá de São Vicente, preste atenção nisso aqui. Cuidado. O entulho que se espalha pelas ruas e avenidas da área continental de São Vicente tem como causa a paralisação de máquinas que se encontram estacionadas por falta de combustível na subprefeitura desta região. Quem mais uma vez faz esta denúncia é o vereador Perivaldo Oliveira Santana, o Perivaldo do Gás. Segundo o parlamentar, o problema vem ocorrendo desde janeiro. Ele já tinha alertado a administração municipal, mas as máquinas, escavadeiras e retroescavadeiras, continuam sem uso na garagem da subprefeitura. Ele quer explicações para saber o porquê desses veículos não estarem atuando no recolhimento de entulhos das ruas. Questionada pelo Diário Litoral, a subprefeitura da área continental negou a paralisação de serviços. O abastecimento de combustível é de responsabilidade dos proprietários da retroescavadeira. Limitou-se a informar a nota encaminhada à redação. Ainda segundo a assessoria de imprensa da administração municipal, os veículos da frota oficial e os que são de responsabilidade do município são abastecidos regularmente pela Secretaria de Transporte. O curioso é que o jornal traz várias fotos desses veículos parados dentro da garagem. Não, o duro é fazer uma foto dele andando. Parado tá lá, andando não tá indo. Não, mas como vai fazer uma foto andando? Desculpe. Foto? Tem que fazer um vídeo, não, pô. É um vídeo, verdade. É, mas às vezes tem ele em movimento, né? Parado, todos lá parados. Na... Desculpa a ignorância do macaco, mas existe uma grande chance delas estarem paradas assim, de noite, por prudência. Não, mas não é à noite, é de dia mesmo o negócio. Sim, não tá indo. Quando deveria estar rodando, ele tá parado. De repente o bicho tá lá parado, se põe gasolina, o neguinho vai, rouba e vai assaltar com ela. Pô, mas verdade, não, verdade, tem que ter essa pessoa parada. Deixa sem gasolina, vai. Mas você veja, são várias as alegações de munícipes de São Vicente que reclamam dessa questão dos bichos vinculados. Cada notícia que você dá, aumenta a sua enxaqueca. Não, aumenta a minha enxaqueca. Não, aumenta a minha enxaqueca. Sabe por quê? Eu fico pensando, pra que um cara, né, se candidata a prefeito... Promete. Pra quê? Se o cara não tem competência pra ser prefeito, pra ser administrador, ou aqui em Santos mesmo, a gente vê cada secretário, essa obra aí da autoferência, cada um, é uma coisa tão horrorosa. Uma bobagem, chega pro prefeito e fala, olha, é o seguinte, eu não tenho competência pra estar onde estou, dá licença que eu tô entregando meu chapéu. Eu tô atrapalhando. Mas não, os caras, eles não largam a rapadura, velho. Nada. Não largo a rapadura. Sabe lá o que esse que eles prefeito fizeram, de São Vicente tá tomando tanto cacete, tanta crítica. Pô, juro por Deus, se sou eu, se tivesse tanta crítica assim da empresa onde eu trabalho, eu ia embora. Partiu, cara. Lógico. Se você não consegue resultados, e não dá nem pra cabeça a alegação, mas ele pegou uma bucha tremenda. Sabia, né? Ele era vereador, não tem como falar, não imaginar. Além de vereador, foi secretário assim. Do Márcio. Exatamente. Vamos pro 20. Alô, boa noite. Boa noite. Tudo bem, quem fala? Tudo jóia, o Wagner Souza, o Tartaruga, daqui da Porta. Fala, Tartaruga. Beleza? Bom, são inúmeras coisas que eu gostaria de comentar, mas infelizmente o tempo é curto. Primeiramente, eu acho que na questão de político, de candidatos, assim, que a gente vê que o cara, a partir do momento que ele aceita que o partido dele faça coligações, a gente já vê que ele não vai ter uma postura séria dentro do que ele se propõe, principalmente prefeito. Ontem, na hora do almoço, eu assisti uma reportagem do Maranhão, que candidatos a prefeito pegavam dinheiro com agiotas e depois a prefeitura pagava esses juros por meio de contratos com merenda escolar, com segurança, o que quer que fosse. E é mais ou menos assim, é que isso é uma coisa que possivelmente a gente não vai ver. Entrou no meio de corrupção, desviou dinheiro de saúde, de educação e de segurança, teria que ter uma pena muito severa, de prisão, decentemente ser preso, e tudo quanto for bem que o cara angariou do momento que ele entrou para a política para frente, ter tomado, leiloado, vendido, fazer aquilo reverter em benefício para a comunidade verdadeiramente, né? E eu gostaria, não estou puxando o saco de ninguém aqui, mas eu cobro de um vereador a presença dele aí. E eu vou parabenizar o Evaldo Stanislau, porque apesar dele ser PT, e hoje em dia o PT está sendo alvo, não vou dizer que injustamente, mas justamente porque os caras aprenderam que é mais fácil roubar do que fazer. E o Evaldo está sendo uma figura assim muito, como é que se diz, quando tá um estranho no ninho, né? Porque é uma pessoa que mostra que está para trabalhar, está para fazer, né? E não se conforma com as coisas erradas, que nesses 24 milhões que já foram entregues pelo Banco Mundial, e a gente não vê nada aqui na cidade. Santos está completamente abandonada, tem uma administração muito incompetente. Eu e minha esposa votamos nesse sujeito que está gerenciando nossa cidade, né? Ou terceirizou tudo, aliás, né? E infelizmente está aí, é o resultado. Temos que aguentar mais um ano e meio esse cara aí. Peço a Deus que tenhamos uma iluminação divina aí para tirar isso aí, mudar, tentar mudar isso. Tá legal, obrigado pela participação. Então, agora, ele falou bem na questão de quando você tira dinheiro da educação para fazer outra coisa, tipo de coisa. Você sabe que teve um. Eu não vou dar nomes aqui, lógico, porque eu já tomo tanta cacetada, mas teve um deputado aí que ia ficar sem poder se eleger durante 8 anos, se não fosse um sem vergonha de um vereador. Que no dia que era pra votar, ele falou que quebrou o braço. Tal. Não vou falar o nome dele, mas ele sabe quem ele é. Fala no Google. É. Ele diz que quebrou o braço, não pôde votar. É um sem vergonha. E essa erva daninha ia ficar afastado da política durante 8 anos se não fosse esse comprado aí. Bom, mas na questão de Santos. Santos realmente teve que se coligar e tem tantos, quase 20, mais de 20 partidos, e aí realmente você tem que lotear. Exato. Você tem que lotear secretarias. Você vê, o Fabião, que foi candidato a prefeito. Que era oposição. Que era oposição. O que o prefeito fez? Ah, vem aqui, chega comigo aqui. Botou ele lá de secretário de cultura. Tirando ainda o anterior. Saiu o Raul Cristiano com a entrada dele. Então, aí fica esse joguinho aí, né? Esse joguete aí. Onde a gente vira o peão desse xadrez. O Fabião, que participou tanto com a gente aqui. Nunca no mais Rebol. Não, nem vai vir. Tá trabalhando. Nem vai vir, cara. Sinceramente, se depender de mim, se perguntar pra mim, olha, você acha que eu devo. Não, não deve vir mais. Sabe, não deve vir. Secretário de Cultura. O cara, sabe, ou é oposição, ou concorda ou discorda. Não adianta o cara. E o que é mais incrível, eu tenho ele como amigo no Facebook. E, pô, o cara faz altas críticas no Facebook. Olha, não dá pra entender. O cara tá no governo e faz crítica. Confuso, né? Isso, psicodélico. O universo está psicodélico. Ou fica ou sai, né? Pior que é. Olha só, garoto Chaqueca, deixa você se acalmar, tomar uma aguinha, um café com cianureto, né? Que acho que a prefeitura deve torcer para que ele tome, né? Assim, a torcida pra gente, pra que a gente tenha saúde, é incrível, né? Olha só, o Marcelo Madureira, R. Fades, ele deu uma entrevista ao programa do Danilo Gentili. Esse tá pior que eu. Esse tá mais irritado que eu. Esse tá meio putinho, vamos colocar assim. Né? A entrevista foi muito bacana, mas eu separei um trechinho aqui do Marcelo Madureira, que foi comunista, né? Ele que era realmente terreno, comunista. Hoje ele se coloca como coxinha, ele cansou de tudo que tá aí. Ele que era integrante do Caceta Planeta. Isso. Pessoa inteligentíssima. É. Preste atenção no que Marcelo Madureira disse ao programa da noite do Danilo Gentili. Eu sou oposição a esse governo, né? Desde o início, né? Há muito tempo, tanto aquele episódio meu lá no Manhattan Connect, que falam que eu estava bêbado, que eu estava drogado. Não, eu estava indignado. Eu estava indignado vendo isso foi há muito tempo atrás. A gente tem um trecho aqui. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui. Vai demorar gerações para que o Brasil o mal que o Lula fez, a sociedade brasileira, a nossa juventude, os valores, isso vai demorar gerações para acabar. Eu voto no Marcelo Madureira. Não, mas é sério isso. Eu quero desmistificar esse picareta que está na presidência da República. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso. Danilo, eu estava indignado porque, por exemplo, essa camarilha eu conheço, que eu fiz movimento estudantil, o Lula eu conheço desde 78, né? Eu sabia que ia dar no que está dando agora, e que quem ia pagar o pato é a sociedade brasileira como um todo, entendeu? Que era engodo, demagogia, populismo, autoritarismo, roubalheira. O que mais te incomoda é o autoritarismo? Eu acho que... Porque você disse que desde o início sempre foi oposição. Eu acho que tem... Boa questão. Eu acho que o autoritarismo, né, o PT, não é um partido democrata. Para eles, a democracia é um valor burguês. Né? É um valor que ele se utiliza da democracia para exercer, não um projeto de transformar a sociedade, um projeto apenas de permanecer no poder. Né? Eu acho que hoje o Brasil todo vive de bolsa. Desde os mais pobres, que vivem de Bolsa Família, desde o pessoal de classe média, que vive de fazer concurso, porque todo mundo quer ser funcionário público, até o pessoal que vive de bolsa, os empresários que querem ganhar a Bolsa BNDES. Então, acho que a gente não pode construir nenhum país, uma sociedade que pensa viver parasitariamente do Estado. E não é para isso que o Estado foi feito. Né? Eu acho assim, eu não sou contra o Bolsa Família. Você, como social-democrata... Não, eu só acho que tem que ser... A gente não tem que comemorar quantas pessoas estão ganhando o Bolsa Família. Tem que comemorar quantas pessoas não precisam mais ganhar o Bolsa Família. É complicado. De volta com o Rebu, Garoto Chaqueca, R-Fortes, Flávio Santana. R-Fortes, eu tenho um show solo de comédia stand-up, tá? Que se chama Gordo, tá? Esse era o meu primeiro show. Eu tô terminando de roteirizar o meu segundo show solo, que já tem nome. Acabei de mandar e-mail pra pessoa hoje. Gordão. Não, o meu segundo show solo chamará Euclides Escames em Fernando Haddad. Porque é muito engraçado as coisas que esse prefeito tem feito, de verdade. Garoto Chaqueca, me ajuda aqui, olha só. A prefeitura de São Paulo instala uma ciclovia de 3 quilômetros que divide pistas da Avenida Zona Leste. É no meio da rua. Não, é surreal, presta atenção. A ciclovia instalada pela prefeitura no bairro de Guatemi passa pelo meio da avenida, em quase todo o trajeto, sem proteção para os ciclistas, pois não há canteiro central. O que está acontecendo? A ciclovia existe e tá todo mundo indo pela lateral. Ninguém está usando. Aliás, tem até aqui a fala, olha, para o engenheiro civil especialista em trânsito, Humberto Pulin, ele diz aqui, ó, estão pintando as ruas indiscriminadamente. Falta planejamento em vários aspectos, como segurança. A impressão que eu tenho é que eles apenas têm uma lata de tinta e vão jogando. E é aquilo que a gente fala aqui. Parece no programa, impressionante. Uma boa comissão, sabia? É incrível, olha só. E daí tem a declaração da CET, ó. A CET disse assim, ó, a CET, ligada à gestão Fernando Haddad, informou por nota que a pista ainda não foi inaugurada, mas que as implementações realizadas estão de acordo com as determinações do Código de Trânsito. Aqui, ó, a avenida, depois eu vou até postar essa foto na página do Rebu, pra você ver aqui. Olha só, né? Super seguro, um negócio impressionante. Isso. Qualquer errinho de manobra, qualquer desvio, pronto. Meus parabéns, é impressionante. Cara, os nossos grandes administradores são incríveis. Um dia eu vou ver se descubro um colega dele de turma, dizer como é que ele era na faculdade. Aí tu vai entender tudo isso. É mesmo? Eu acho que continuou. Impressionante. Não, é de capa a capa. É o que a gente fala. A gente fala aqui da Baixada, que você ainda vai dar um desconto e falar a Baixada, mas é São Paulo. São Paulo tá sendo administrado por um cara que, olha, parabéns, vai ganhar um troféu, o joinha, né? Bom, vamos lá. Agora, tinha que a gente falou aqui na semana passada, ou retrasada, lembro que você não estava aqui presente, o shopping de São Vicente, o shopping Brisa Mar, começou a proibir a entrada dos adolescentes de menores de 18 anos, desacompanhados de responsáveis ou sem o RG. E não estão sozinhos, olha só. Shoppings do interior de São Paulo e de Minas Gerais estão indo à justiça para vetar a presença de crianças e adolescentes sem os pais ou responsáveis. Já são 8 casos nos últimos meses. Os estabelecimentos dizem que o objetivo é evitar badernas e garantir as vendas e a segurança de clientes e lojistas. É um caminho que começa a acontecer mesmo, ninguém aguenta mais isso. Tem juiz autorizando. Exatamente. Que não tem mais, né? Não, claro. O juiz autorizando? O cara vai pra bagunçar, vai pra zucrinar, o que você quer, o quê? Quantos não foram os rolezinhos, sim, né? Aliás, quando a gente comentou isso aqui, o Flávio até falou, meu, o shopping existe pra vender, os lojistas perdem. Claro. O dono da loja tem prejuízo, a pessoa que está lá... A cidade tem prejuízo. E as pessoas que levam susto, tá com criança pequena, passeando dentro do shopping. Já pensou se você tá com uma criança de 1, 2, 3 anos? Eu sou suspeito. Aqueles imbecis passam correndo que nem uns loucos, empurrando todo mundo, gritando. Eu tinha uma casa de show ali, pequenininha, né? Você lembra ali, o Rádio City Café, ali em São Vicente. Eu gostava pra caramba quando tava vazio. Eu adorava quando tava vazio. Eu sentava lá sossegado, não tinha ninguém, eu tomava meu chopinho. Era só chegar com cliente que eu já começava a ficar irritado. Já desandava. Não, é brincadeira. É brincadeira. Agora, eu acho que. Agora, você imagina, o cara faz um shopping, faz um negócio tudo bacana, bonito, arrumado. Gasta tal, uma fortuna, gasta uma fortuna. Paga uma grana de aluguel. Aí entra etc. Um monte de moleque pra zonear, pra bagunçar, pra quebrar, isso, empurrar, gritar. Então, sei lá, se tá certo, se tá errado, não sei. Sei que eu sou assim, eu não gosto de bagunça. Claro. Eu não gosto de bagunça. Nós falamos disso aqui no outro dia, uma pessoa ligou, né? Um ouvinte ligou pra dizendo que passou um susto. Estava lá, que a criança foi parar debaixo da mesa. Na praça da alimentação. Então, pô, alguém. Quer dizer que a sociedade tá não pode mais se defender? Não, a molecada tá folgada, meu chão. A molecada tá folgada. Até tem que dar borrachada nessa molecada, cara. Eles estão folgados, pode dar caramba. Palmada, não tudo pode sem dar pai, sem mãe, sem limites. Ah, mas pô, também, se o pai dá um tapa, já vai. O que acontece? Eu acho importante a gente relembrar também, pelo menos esse é o meu pensamento, a opinião do Euclides Escames. O shopping não é um parque, ele é um centro comercial com objetivo privado, de lucro. Né? É isso. Venda. É venda. É, né? O lojista criou aquilo para ter uma receita. E outra coisa, é um lugar particular. Exato. Então não tem esse negócio de direito de ir e vir. E feito para dar segurança aos seus consumidores. Exatamente. É impossível. Aliás, a reportagem relata, acho que foi num shopping de Suzano, em São Paulo, que foi impedida a entrada de 400 jovens que queriam entrar ao mesmo tempo. Mas que segurança você tem que ter? Isso é um negócio. 400 garotos ao mesmo tempo. Vão comprar o que é lá? Não tem como. O negócio você tem sem nenhum responsável, sem nada. Então, eu, na minha opinião, acho que tá certo. É o que o garoto Checa que falou. Não tem que falar o direito de ir e vir. Não, ali é um comércio. Não tem direito de ir e vir. Ali é comércio, ali é particular. Não tem direito de ir. Exatamente. Eu escutei aqui uma comentarista no jornal da manhã falando, não, mas isso é um absurdo. E o direito de ir e vir? Ah, eu escuto cada um, viu? Às vezes é meio ser surdo. Logo de manhã, né? Logo cedo, pô. Mas vamos falar de moto. Aí vem no rebu e está chorando depois. Está chorando. Vamos falar de moto, né? Para tirar isso. Moto não. Obras de arte italianas, é isso? Limpe sua boca quando falar assim, tá? Nossa. É obra de arte, não é moto. Ainda do Flávio Santana para comigo, a da pata do elefante. Vamos lá. Também você queria pegar no bingolinho dele agora? Toma-lhe! Eu tava brincando. Olha, eu vou contar pra mulher. Esse é o nome do microfone. Pô, eu vou contar pra mulher dele, viu? Ele é bendinho. Depois de uma cotovelada que ele tá do meu lado. Porque essa mulher também brinca disso com você? Que ruim, entendi que você tá nervoso. Ó, os negócios é o seguinte, vou falar de obra de arte das motocicletas italianas, que são as melhores que existem, que é a marca Ducati. Aproveite porque tem um bônus de fábrica de até R$7.000 agora. Agora é hora de você comprar sua Ducati. Taxa zero, condições até 36 vezes sem juros. Vários modelos, tem Naked, modelo de corrida, Motard, Roadster, e tem uma motocicleta fantástica que é a Multistrada 1200. E aproveite também as condições da promoção Loucos por Ducati. Você vai lá hoje e reserve já a sua. Fica na rua Alexandre Herculano, número 216 aqui em Santos. Ó, o telefone para você ligar e agendar um teste numa dessas máquinas incríveis é o 33076686. Fala que ouviu com a gente no Rebu. 33076686. Eu falei para você de Ducati Santos. Feito, Flávio Santana, a gente precisa ir pro nosso último break. Eu gostaria de pedir licença pra me chamar a próxima música. Chama. Se eu tiver errado, você me corrige, tá? A gente vai pro break, você agora, ouvinte, vai ficar com uma música sensacional, que é a Midnight Oil do Truganani. Falei errado? Não. Não vou nem falar. Estamos de volta com o Rebu. De volta com o Rebu, Flávio Santana, Garoto Chaqueca, R. Fortes, Censor Lupercio Mussi. Não gosta de regalias que anuncie, mas eu não consigo. O senhor, quando está aqui, é uma soberania de soberba, de inteligência. Eu já vi como para o presídio. Destacado. Já muito vi bem-vindo ao Rebu. Eu preciso fazer a segunda dica da Red Santos, que eu me esqueço. Flávio Santana, por favor, vinheta. Você fala direito comigo, viu? Por favor. Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Segunda dica sobre esse objeto. Este objeto tem um buraco no meio. Eita. Você ouviu mais uma dica. A Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Fique ligado em nossa programação. Dá um pouco de receio do que vai vir de resposta sobre o que é esse objeto, né? Cuidado, ouvinte, por favor, tome cuidado. Mas não é sacagulha. Não é sacagulha, deixa eu explicar. Claro. Garotinha que fala, mas de novo, problemas. Mas é problema. Fala uma boa aí, por isso que eu azedar, tudo. Só um pouquinho. Tem uma poesia, pô. Não tem poesia. Não, ele me provoca, né? Garotinha, fala você, porque aí a gente se ferra. Não, garoto, presta atenção, olha só. Via de Vicente de Carvalho está largada. Lixo e entulho acumulado nos terrenos baldios, mato crescendo, restos de veículos pesados virando sucata por toda a extensão da avenida, focos de dengue a céu aberto em ruas cheias de poça d'água. Nem parece a Guarujá das belas praias. E não é, Vicente de Carvalho fica mais afastado, né? Então, pode deixar um pouco largado, né? O que nós temos, olha só, uma moradora relata que ela está há 5 meses esperando o reasfaltamento de um trecho de 100 metros. É muita coisa, né? Vai. E sabe o que é pior? Vicente de Carvalho é que movimenta o Guarujá. Sim. Pior que é. Olha, o Guarujá não existe. A parte da praia ali esvaziou, ninguém mais vai. Quem tem apartamento partiu. Os apartamentos que valem 1 milhão, você compra por 500 e tal. E o que mantém a Guarujá viva, ainda que gera alguma receita para a prefeita de Guarujá, é justamente Vicente Carvalho, que tem um movimento, um comércio superativo. E estão deixando largado. A galinha dos ovos de ouro. Então... Exato, e largado de um modo preocupante, porque olha só, um outro morador relata que em alguns pontos a água fica acumulada, cheio de larvas de mosquito. Mas nem tem dengue, né, pra se preocupar. Uma coisa que no Guarujá não acontece isso, não tem isso. E daí tem um outro morador que ele faz uma síntese perfeita. Ele coloca, ó, isso aqui é um distrito abandonado. O descaso é total. Prometeram um centro poliesportivo com quadra e arquibancada para 180 pessoas. Não sou eu quem estou dizendo. Está lá no Diário Oficial do município, de junho de 2013. Tá, tá no tempo ainda, não é, junho de 2013. Tá mais atrasado que o Otto Feliciano, hein? Quando chegar na hora, quando chegar na hora da eleição, aí eles começam a pôr as arquibancadas. Colocam lá uns pauzinhos. Olha, o negócio tá tão ruim. O negócio tá tão ruim que eu acho que. Não dá pra exagerar. Não vai dar tempo. Porque antigamente, no último ano, né? No último ano, o prefeito fazia um monte de obra tal, pra aparecer e tal, e acabava se reelegendo. Se inaugurava, pintava guia de canal. O negócio tá tão ruim que eu acho que esse ano nem vai dar. Também ele não vai conseguir fazer não nada. Vai. O VLT não vai estar funcionando. Ponte Pense não vai inaugurar. A Ponte Pense não vai inaugurar. O negócio lá de Cubatão também não vai. Exato. Então, quer dizer, vai ser um. Deixa tapar o buraco lá da rua Anália Franco. Só tá. Será que pelo menos a Otton Feliciano aí termina? Não? Nesse ritmo são três placas por dia, né? Sim. De nome lá daquele negócio verde. Acho que é ardósia que estão botando, sei lá. Pode ser que seja placa de mármore, fica tanto tempo ali que vira verde por causa do limo. Porque são 5 meses para fazer 100 metros de reasfaltamento. Imagina que outro ainda não chegaram lá. Ainda não. 5 meses pode ser apenas o começo. Estão comprando, estão vendo onde vem. É impressionante, né? Mas é de capa a capa, porque é o que eu falo. Falta pessoas técnicas para administrar o nosso país. Você não se viu essa lambança que aconteceu aqui? A estreia da votação eletrônica? Olha só, presta atenção, refaz. Onde isso? Presidente, gritar sim era mais rápido. Já tinha acabado a votação, sentenciou o senador Tasso Gereissati durante um burburinho na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A casa estreou ontem o sistema eletrônico de votação nas comissões, mas o resultado não saiu como esperado. O lamento do Tucano ocorreu após minutos de confusão e dificuldades dos congressistas para votar um projeto de lei que, entre outras medidas, estendeu a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria de portadores de doenças reumáticas. No comando da votação, Raimundo Lira instruiu: orientação, digitar a chave pública, os 3 primeiros números da senha do plenário, digitar a senha completa de 7 dígitos. E ele falou, que senha é essa? Ele não sabia a senha. Olha, o que estava escrito. Juro, isso aqui tá aqui. Mas você tá aqui exigindo mais dos nossos senadores também, né? Muito tem trabalho. Que, pô, tem que digitar 9 números, pô. 150 mil por mês pra ficar digitando 7 números, não, é muita coisa. Atenção que ele não mancha, porque ele fala, que senha é essa? Questionou Humberto Costa. Daí, chave pública? O que é? É o dedo? Impressiona. Emendou um outro senador. Olha, eu pediria que alguém viesse aqui, porque o computador não está funcionando. Eu não sei onde liga. Olha o que aconteceu. Você está exigindo demais do senador. Olha só, mas o bacana é que isso foi barato, garoto Chaqueca. O sistema, parte da modernização das votações do Senado, custou R$4 milhões. O valor inclui despesas com os painéis de votação nas comissões no plenário da casa e com notebooks de última geração com tela sensível ao toque. É precisa, né? De toda essa estrutura pra eles fazerem essa lambança. Deixa eu só fazer uma pergunta que não quer calar. Por favor. O técnico lá é o Nelson, não? Não, se for, resolve, né? Manda o Kassen pra lá. É o Kassen, será? Não, a ideia mais bacana é que o Álvaro Dias concluiu assim a votação, falou, o problema é que esse sistema pensa muito lentamente, presidente. É que eles pensam muito rápido, deve ser isso, né? Mas é incrível. Não, incrível. É inacreditável mesmo, né? O que se gasta de dinheiro. 4 milhões, um negócio que eles não sabem manipular. Não, pois é, não deram. Não, deviam começar com sim ou não, né? Um botão vermelho e o verde. Pronto. Aí devagarzinho eles vão. Agora tem que pôr senha. Ah, tem essa da parceira. Não, de não saber a senha. É uma lambança que não tem como não fazer. Deve ter mandado pra secretária, pra assessora, e não chegou neles. Tá na hora de acabar o programa. Tá, na hora. O Paulo Trent que você trouxe? Garoto aqui, que é isso? Não, mas não era esse aí. Eu pedi pro Léo, mas então o Léo falhou. Ah, então amanhã teremos Paulo Trent. Tem o Paulo Trent. Recitando o Fernando Pessoa. Não, eu pedi também o filtro solar, que é legal. Não, porque agora, domingo, né, o dia das Mães agora? Dia das Mães, é, tem, exatamente. Tem no filtro solar, tem um maravilhoso, um poema da Fernanda Montenegro, lido pela Fernanda Montenegro. Vamos ver se a gente... Ah, vai ser lindo, aqui. Eu vou gostar, porque filtro solar é uma coisa que eu não uso, sabe, Repartes? Porque assim, eu sou gordo. De litro não tem. É, então, teria que vir uma embalagem de 20 litros pra passar em mim com a VAP, teria sentido. O que eu uso pra ir na praia é hipogloss. Qualquer caminhada eu fico assado, é impressionante, como dizendo. Vida de gordo é uma dificuldade. Mas vamos embora, então, agora o Tia que falou pra acabar, nós vamos acabar. Já. Né? Vai vir o que aí? Kick rock, é isso? Kid é isso? Rock, ah, tá, não. Desculpa, eu não sei falar essas rock coisas. Rock and roll Jesus. Garotinha que amanhã tem mais, espero trazer notícias mais alegres para você. É, para com isso. Quem sabe o Auto Feliciano tá concluído amanhã? Será que não? Vamos lá. Will? É reforço amanhã não? Amanhã é Binguinho, Mega Sena amanhã, 100% de aumento, tranquilo. O mecânico da coluna. O mecânico da coluna, tá ótimo então. Flávio Santana, amanhã tem mais, amanhã é quinta-feira, dia de Doutor David Prada, vai ser incrível. Eu tô Escames, me despeço, vem aí a Voz do Brasil, fundamental. Bate panela, assim que começar você bate panela, depois você volta aqui às 8 horas pra ouvir o Marcos Paulo e a Vitrolinha Rádio City até às 10 da noite. Vamos embora, tchau.